Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 19 a 21 horas. En la Radio San Javier. Hacha y machete. Buenas noches, San Javier y radioyentes del mundo. Esto es Hacha y Machete en su edición número 86. Hoy se lo vamos a dedicar a la música nordestina do Brasil, que comienza así. Isso é ganzá, dos instrumentos mais importantes para o coco. Mas quando o coco é para dançar, tem que ter um zabumba. Gongue e triângulo. Cavaquinho e violão. Flauta e sanfona. Eu sou do coco, eu canto coco de casa pra se dançar. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de casa pra se dançar. Eu canto coco de embolada 15 dias, canto de noite e de dia até a barra quebrar. Se eu me piritar, eu convido o sanfoneiro lá pro meio do terreiro e canto coco de casa. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de casa pra se dançar. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de casa pra se dançar. O coco canta coco é meu destino, desde o tempo de menino que sou bamba no ganzá. Quando eu chegar, que tiver morena em moda, eu canto coco de roda quatro noites sem parar. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de ganzá pra se dançar e coisa tá no coco. Seguro o coco, eu canto coco de ganzá pra se dançar. Pra cantar coco, canta a semana inteira, balançando a peneira se não tiver o ganzá. Pode dançar que vou cantar, ouço pipoco, esse coco não é ovo, quero ver sapatear. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de casa pra se dançar e cogitar no coco. Seguro o coco, eu canto coco de casa pra se dançar. Esse meu coco é na base da embolada, tem tudo, não falta nada, tem mulher pra nós dançar. Tem calipina, tira gosto de limão e eu peço palma de mão pro coco não esfriar. Entre no coco batendo palma de mão pra poeira levantar. Eso fue un coco, así se llama el ritmo. Era Jacinto Silva, una grabación del año 1968, Coco de Ganza. Esta música tiene influencia africana, obviamente, es de letra improvisada y los instrumentos fueron los que nombraron ni bien empezó la canción. Ahora vamos a escuchar al rey del bayón. Vamos a tener bastante bayón esta noche. Es Luis Gonzaga, una grabación de 1949, Bayón. Thank you. como se dança o baião. E quem quiser aprender, a favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Baião, que baião. Baião, que baião. Baião, que baião. Já dancei, balancei, chamego, samba e xerém. Mas o baião tem um quê que as outras danças não têm. Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião. Baião, baião, que baião. Baião. Cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará, e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar, com toda convicção, que sou doido pelo baião. Baião, Luis Gonzaga nació en 1902 en era pernambuquese. Su primera grabación fue para la RCA Victor en el año 1945 y grabó hasta el año 1973. Como le decían, el rey del bayón. Ahora vamos a pasar a la Rainha do Forró. Anastasia canta Filho de Pobre. Passo revisado e não saia do lugar. Dê uma volta nesse seu corpo moreno, com esse seu pezinho pequeno, só foi feito pra dançar. Não sacana, deixa o povo espiar. Esconda a cara na minha morena, deixa o povo falar. Não corte o testa com testa e o corpinho do mesmo jeito. Eu sinto teu coração a bater dentro do peito. Não corte o testa com testa e o corpinho do mesmo jeito. Eu sinto teu coração a bater dentro do peito. Chega morena, bota a vergonha de lado. Chega morena, pra dançar o machucado. Chega morena, bota a vergonha de lado. Chega morena, pra dançar o machucado. Minha morena, a dança do machucado. Tô num tombo mastigado, num galope de matar. Por isso faça que nem cavalo solteiro, que sacoa no terreiro, me citando a escavar. Não se acanha, deixa o povo piar. Esconda a cara na minha morena, deixa o povo falar. Encoste testa com testa e o corpinho do mesmo jeito. Pra eu sentir teu coração a bater dentro do peito. Encoste testa com testa e o corpinho do mesmo jeito. Pra eu sentir teu coração a bater dentro do peito. Chega morena, bota a vergonha de lado. Chega morena, pra dançar o machucado. Chega morena, chega morena. Minha morena, pra dançar o machucado. Faça um passo revisado e não saia do lugar. Deu uma volta nesse seu corpo moreno, que esse seu pezinho pequeno só foi feito pra dançar. Não se acanha, deixa o povo espiar. Esconda a cara na minha morena, deixa o povo falar. O corte está testa com testa e o corpinho do mesmo jeito. Pra eu sentir teu coração a bater dentro do peito. O corte testa com testa e o corpinho do mesmo jeito. Pra eu sentir teu coração a bater dentro do peito. Tic-tac-tá, a bater dentro do peito. Tic-tac-tá, a bater dentro do peito. Chega morena, Lo que habíamos escuchado era O Machucado de Cuatro Haces y O Coringa. Ahora sí, Anastasia, la reina du fogó con Filio Chipobre. Vamos de nuevo. Filho de pobre é assim, ainda não se criou, tem que trabalhar pra poder ajudar, sustentar a família. É noite, é dia, sempre a pelejar. Filho de pobre é assim, ainda não se criou, tem que trabalhar pra poder ajudar, sustentar a família. É noite, é dia, sempre a pelejar. Eu digo porque quando eu era menina já dei muito duro nesse chão. Fui boa no laço, já fui boiadeira, amancei cavalo, já fui bom pinhão. Hoje em dia estou aqui, mas deixei o meu nome no sertão. Hoje em dia estou aqui, mas deixei o meu nome no sertão. Filho de pobre é assim, ainda não se criou, tem que trabalhar pra poder ajudar, sustentar a família. É noite e é dia, tem que aproveitar. Filho de pobre é assim, ainda não se criou, tem que trabalhar, pra poder ajudar, sustentar a família. É noite, é dia, sem me deixar. Eu digo porque quando eu era menina, já dei muito duro nesse chão. Fui boa no laço, já fui boiadeira, amancei cavalo, já fui bom pinhão. Hoje em dia estou aqui, mas deixei o meu nome no sertão. Hoje em dia estou aqui, mas deixei o meu nome no sertão. Olha minha comadre, por favor, quando dançar, não levante tanta saia pros compadres namorar. Viu minha comadre, por favor, quando dançar, não levante tanta saia pros compadres namorar. Tanta saia pros compadres namorar. Viu minha comadre, por favor, quando dançar, não levante tanta saia pros compadres namorar. Esquentar no corpo, não. Já escuchamos forró. Eso era Abdias, su sanfona de oito baixos, que quiere decir Abdias, Abdias es el nombre del intérprete, y su acordeón con ocho bajos. Forró no Riachão del año 1964. Ahora vamos a tranquilizarnos un poquitito nomás. Vamos a escuchar una grabación de 1951, Baion na Cidade, Belinha Silva. Olha que coisa, menina, quando cheguei no sertão, foi numa festa granfina e só tocava o baião. Oi, baião, baião, baião, baião nasceu no sertão, agora está na cidade, em todo e qualquer salão, no meio da sociedade, todo vestido a rigor. Veja só que confusão, é milionário, é doutor, qualquer coisa menina, quando cheguei no sertão, foi numa festa grampina e só tocava o baião. Ui! Baião, baião, baião, baião nasceu no sertão, agora está na cidade, em todo e qualquer salão, no meio da sociedade, todo vestido a rigor, veja só que confusão, é milionário, é doutor, qualquer um dança o baião. Ui! Baião, baião, baião. Em todo e qualquer salão, no meio da sociedade, todo vestido a rigor, veja só que confusão, é milionário, é doutor, qualquer um dança o baião. Ai, baião, baião, baião. Y como decía la canción, el baión empezó en el Sertown y llegó a la ciudad. Imagínense que, por ejemplo, la cantante que vamos a escuchar ahora, que es Lolita Torres, en el año 53 dedica un baión al payá, o sea, un baión árabe, porque el baión en los años 50 era como que había inundado el mundo. Se escuchaba baión en todos lados. Entonces, yo pienso, como hay una comunidad muy grande árabe en Brasil y una comunidad muy grande japonesa también en Brasil, en el año 54 le dedicó Baion do Mikado. De Mikado, perdón. Vamos a escuchar esas dos canciones. Cuando yo estive en Bagdá, conheci um pachá e ficou louco por mim. Mas o tal do pachá só queria casar se eu soubesse cantar uma canção assim. Ai, azen, ai, azen, ai, azen, nela vivi. Yauá, yauá, de fata, benel basati. Sanatel, sanatel, sanatel, o yala é, yala é, ter giorni, o anahalvima. Quando eu estive em Bagdá, conheci pachá que ficou louco por mim. Mas o tal do pachá só queria casar se eu soubesse cantar uma canção assim. Ai, azen, ai, azen, ai, azen, nela vivi. Yauá, yauá, de fata, benel basati. Sanatel, sanatel, sanatel, o anabestana. Yala é, cantei o baião do Baixá e alguém me ouviu do Japão. Eu fui logo chamada pra lá, vesti um kimono e entrei no salão. Comi sukiyaki, bebi sake, mal não me fez, porque logo depois comecei a cantar o baião japonês. Comi sukiyaki, bebi sake, mal não me fez, porque logo depois comecei a cantar o baião japonês. Era Lolita Ríos, no Torres, cualquiera mande. Ahora vamos a escuchar a la actriz Silvana Mangano, actriz italiana, de la película Ana del año 1953, grabó un baión que se llama El Baión de Ana en español, si no me equivoco. Escuchamos. Bailando alegro bailón, repica la tumba y llama la mujer, dale. Ya viene el negro tutón, bailando alegro bailón, repica la tumba y llama la mujer, dale, chica. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El bayón te... Cuando me ven pasar, chica, ¿dónde va? Me voy pa' bailar. El bayón. Dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El bayón. churrascão, cantando alegre o baião, tocando a sanfona com animação. Lá vem o negro bastião, cantando alegre o baião, tocando a sanfona com animação. Estou louco para entrar neste cordão, dizem todos quando me veem passar. Morena, onde vais? Eu vou já dançar o baião. Estou louco para entrar neste cordão, mas dizem todos quando me veem passar. Ô morena, onde vais? Eu vou já dançar o baião. Tocando a sanfona com animação. Lá vem o negro bastião, cantando alegre o baião, tocando a sanfona com animação. Estou louco para entrar neste cordão, dizem todos quando me vem passar. Morena, onde vai? Oh, eu vou já dançar o baião. Estou louco para entrar neste cordão, dizem todos quando me vem passar. O morena, hein? Onde vai? Ah, hein? Eu vou já dançar o baião. Carmeliña Alves con la versión en portugués de Bayon Giana con el trío Melodía. Ahora volvemos con el señor Luis Gonzaga, Relojo Bayon. Tic-tac do relógio que do norte vem, é cadência bem marcada que o baião tem. Tic-tac do relógio que do norte vem, é cadência bem marcada que o baião tem. Ai, o meu relógio é nortista. Bate como bate o baião. E esse tal tic-tic-tic, morena, pisa no meu coração. E esse tal tic-tic-tic, morena, pisa no meu coração. Pois quando eu vou me deitar, apago a luz e vou dormir. Não posso mais sossegar com esse tal tic-tic-tic. Começo a me remexer no meio da escuridão. E sem querer, sem querer, levanto dessa cama e vou dançar baião. E esse tal tic-tic-tic, morena, pisa no meu coração. E esse tal tic-tic-tic, morena, pisa no meu coração. Tic-tac do relógio que do norte vem, é cadência bem marcada que o baião tem. Tic-tac do relógio que do norte vem, é cadência bem marcada que o relógio tem. Tic-tac do relógio que do norte vem, é cadência bem marcada que o baião tem. Tic-tac do relógio que do norte vem, é cadência bem marcada que o baião tem. Ai, o meu relógio é nortista. Bate como bate o baião. E esse tal tic-tic-tic, morena, pisa no meu coração. E esse tal tic-tic-tic, morena, pisa no meu coração. Pois quando eu vou me deitar, apago a luz e vou dormir. Não posso posso mais sossegar com esse tal tic-tic-tic. Começo a me remexer no meio da escuridão e sem querer, sem querer. Levanto dessa cama e vou dançar baião. E esse tal tic-tic-tic, morena, piso no meu coração. E esse tal tic-tic-tic, morena, piso no meu coração. Tic-tac do relógio que do norte vem, é cadência demarcada que o baião tem. Tic-tac do relógio que do norte vem, é cadência demarcada que o baião tem. Morena, fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pra esse amor se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem. Me beijar, me beijar. É, dá um beijo, dá um beijo. Pra esse medo meu no tronco do Jurema. Aê, mas gemeu no tronco do Jurema. Vixe, foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu beijinho pensa a música acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar. Quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho um medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pensa a música acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, me beijar. É dar um beijo, dá um beijo, pra esse medo já acabar. Oh, diz que a Ema gemeu no tronco do Jurema. A Ema gemeu no tronco do Jurema. Oxê, foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Eso fue O Canto de Ema por Jackson Du Pandeiro, que es uno de los pilares de la música nordestina. Ahora vamos a escuchar una canción que a mí me gustó mucho, es Mesías Holanda para Chirar Coco. Eu quero me trepar num pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar num pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é outro. Pra saber se o coco é outro. Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é outro. Pra saber se o coco é outro. Gente dizendo que eu tô louco, que eu só falo em tirar coco. Realmente eu quero tirar um coco pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Realmente eu quero tirar um coco pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Eu quero me trepar num pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se o coco é oco, pra saber se o coco é oco. Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se o coco é oco, pra saber se o coco é oco. Tem gente dizendo que eu tô louco, que eu só falo em tirar coco. Realmente eu quero tirar um coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Realmente eu quero tirar um coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Pode quem quiser me chamar de louco, mas eu não quero nem saber se o coco é oco. Eu quero é quebrar o coco. Tremendo el Mesías Holanda. Salvamos la negra Marri, que está bailando, nos mandó videitos, ya lo subimos al estado, al Chulo, a la Leira, también nos están escuchando acá en las chacras. Y ahora vamos a seguir escuchando Vaqueiro do Ceará, se llama la canción, es Cuatro Haces y un Cuninga. Roupa de couro, chapéu de couro, eta vaqueiro do meu sertão. Que varal mato, mato fechado, ai, tão fechado como seu coração. Roupa de couro, chapéu de couro, eta vaqueiro do meu sertão. Mas quando ele pega no cavalo, vem, minha gente sai da frente que ele quer passar. Mas que importa que o nubio seja muito mais arisco que o maracajá. Eita, vaqueiro da manda de lá. Eita, vaqueiro do meu Ceará. O ano todo só respeita um dia, dia de Santa Luzia, que é pra não cegar. Mas noutros dias, onde a res enfria, nem que perca a cria, ele vai buscar. Eita, vaqueiro da banda de lá. Eita, vaqueiro do meu Ceará. Solta a rédea e relaxa o pé no estribo, morre e descansar. Enquanto o gado volta já domado, pra carneiro manso, para o seu curral. Eita, vaqueiro da banda de lá. Eita, vaqueiro do meu Ceará. Gente, que trabalho duro, pois que trabalho duro que é vaquejar. Mas o vaqueiro, quando chega em casa, tem sua cabocla pra lhe consolar. E quando sarta do cavalo velho, o garro pode velho começa a cantar. Eita, vaqueiro da banda de lá. Eita, vaqueiro do meu Ceará. De couro, chapéu de couro, eta vaqueiro do meu sertão. Eu fui uma festa lá no Assaré, uma festa feminina só dava mulher. A dona da festa era Catarina, a porteira era Sabina, a garçonete era Raquel, a sanfoneira era Margarida, a zabumbeira era Guida, a crianguista era Zabé. Só dava mulher, era só mulher que dava, homem chegava na porta, mas lá dentro não entrava. Só dava mulher, só mulher que dava, homem chegava na porta, mas lá dentro não entrava. Mas o Ribinha, que é muito enxerido, botou logo um vestido, conseguiu entrar. Chegou lá dentro, foi dançar com Gabriela, deu um aperto nela e ela começou a gritar. Tem homem de saia dentro do salão, bota este homem pra fora que é pra não dar confusão. Tem homem de saia dentro do salão, bota este homem pra fora que é pra não dar confusão. Já viu como é a coisa lá é? Eu fui uma festa lá no Assaré, era uma festa feminina, só dava mulher. Da festa era Catarina, a porteira era Sabina, a garçonete era Raquel, a sanfoneira era Margarida, a zabumbeira era Guida, a trianguista era Zabé. Só dava mulher, era só mulher que dava, homem chegava na porta, mas lá dentro não entrava. Só dava mulher, era só mulher que dava, homem chegava na porta, mas lá dentro não entrava. Mas o Ribinha, que é muito enxerido, botou logo um vestido, conseguiu entrar. Chegou lá dentro, foi dançar com Gabriela, deu um aperto nela e ela começou a gritar. Tem homem de saia dentro do salão, bota este homem pra fora que é pra não dar confusão. Tem homem de saia dentro do salão, bota este homem pra fora que é pra não Tem homem na sala con saya, decía. Hombre con pollera en la sala. Era el trío nordestino del año 1977. Ahora vamos a escuchar a Marinalba e sua gente, Cheiro de Forró. Eita, sanfoneiro, cachorro da molesta. E tem logo dois. Érulo do acordeão e Cicinho. Puxa o fole, bicho. Simbora! Neste forró eu sinto o cheiro do gás de um candeeiro no salão a clarear. As morenas estão dançando, o sanfoneiro cochilando, mas não para de tocar. As meninas estão dançando, cada uma se apertando no salão com seu par. Moreno, vem cá, me dê a mão, me aperte na cintura, vamos pro salão dançar. Moreno, vem cá, me dê a mão, me aperte na cintura, vamos pro salão dançar. Toque, sanfoneiro, eu paguei para dançar. Toque, sanfoneiro, não deixa o fole parar. O gás do candeeiro tá querendo se acabar. Toque, sanfoneiro, até o dia clarear. Deixa o fole parar, o gato do dinheiro tá querendo se acabar. Toca a sanfoneira até o dia clarear. Oi! Eita, forró bom danado, segura o Cicinho. Nesse forró eu sinto o cheiro do gatinho com dinheiro no salão a clarear. As morenas vão dançando, o sanfoneiro cochilando, mas não para de tocar. As meninas estão dançando, cada uma se apertando no salão com seu par. Moreno, vem cá, me dê a mão, me aperte na cintura, vamos pro salão dançar. Moreno, vem cá, me dê a mão, me aperte na cintura, vamos pro salão dançar. Toque, sanfoneiro, eu paguei para dançar. Toque, sanfoneiro, não deixa o fole parar. O gás do candeeiro tá querendo se acabar. Toque, sanfoneiro, até o dia clarear. Toque, sanfoneiro, eu paguei para dançar. Toque, sanfoneiro, não deixa o fole parar. O gás do candeeiro tá querendo se acabar. Toque, sanfoneiro, até o dia clarear. saudade, muito triste sem amor. Estava sentindo a dor machucar meu coração. Estava relembrando uma antiga curtição. Um amor que foi embora e me deixou na solidão. Terezinha Julieta me entregou seu coração. Terezinha Julieta me trouxe nova emoção. Perfumado como as flores no sertão. Tua fala tão macia, tua boa educação. Teu beijo adocicado, tua pele moreninha. Tudo isso, Terezinha, conquistou meu coração. Sentindo a dor machucar meu coração. Estava relembrando uma antiga condição. O amor que foi embora e me deixou na solidão. Terezinha Julieta me entregou seu coração. Terezinha Julieta me trouxe nova emoção. Eso era Teresina Julieta, un shochi de Chico Santos. Y ahora, como les dije que el bagín era tan popular, hasta Feliciano Brunelli acá en la Argentina grabó Bayón de Dois, Bayón de Dos, canta Roberto Morales. Serafim, que moda é essa? Deixa a faca e a colher. Homem não vai na cozinha, que lugar só tem mulher. Serafim, que moda é essa? Deixa a faca e a colher. Homem não vai na cozinha, que lugar só tem mulher. Ai, ai, ai, ai, vai aonde que bom tu sois. Se um baião que bom tu sois, o que dirá vai aonde dois. Ai, ai, ai, ai, vai aonde que bom tu sois. Se vai a um e bom sozinho, que dirá vai a um de dois. Ai, ai, ai, ai, vai a um que bom tu sois. Se vai a um e bom sozinho, que dirá vai a um de dois. Ai, ai, ai, ai, vai aonde bom tu sois. Se vai aonde bom tu sois, eu quero ir a vai aonde dois. Ai, ai, ai, ai, vai aonde bom tu sois. Se um baião e bom sozinho, que dirá vai aonde dois. Ai, ai, ai, ai, baião que bom tu sois. Se um baião e bom sozinho, que dirá vai aonde dois. Baião, baião, baião de dois. Baião, baião, baião de dois. Seu pavão, chama seu pavão. Olha a pomba voando, correndo na frente do gavião. Chama seu pavão, olha a pomba voando, correndo na frente do gavião. Mas enquanto isto, com muito carinho, a galinha choca, vai criando seus pintinhos. Isto chega o louro, todo bonitinho. Fala pra galinha, eu preciso de carinho. Chama seu pavão, olha a pomba voando, correndo na frente do gavião. Chama seu pavão, olha a pomba voando, correndo na frente do gavião. Logo veio o galo, estava escutando, já agarrou seu louro e foi logo depenando. O pato e o marreco estavam brincando, ao ver o perigo foram logo retirando. Chama seu pavão, olha a pomba voando, correndo na frente do gavião. Chama seu pavão, olha a pomba voando, correndo na frente do gavião. Y todo ese bicherío en la granja era la dupla zoológica y Pereriña y Sua Regional con Fusón no Galiñero del año 1951. Avanzamos un año y nos vamos al año 1952, Bayón Serenata de Leniña Costa. Em que eu ia pra debaixo da janela, ia dedilhar meu violão numa canção que eu fiz pra ela. Quando ela chegava na varanda, vinha sempre tão bonita, e a pétalua enciumada se escondia toda aflita. Nos convida a serenata, a serenata. Convida a serenata, a serenata. tempos em que eu ia pra debaixo da janela. Ia dedilhar meu violão, uma canção que eu fiz pra ela. Quando ela chegava na varanda, vinha sempre tão bonita, que a própria lua enfilmada se escondia toda aflita. Cor de prata que nos convida a serenata, a serenata. Serenata era el bayón ese. Ahora vamos a escuchar, como siempre digo, una de mis cantantes preferidas, la Dolores Durán, que también grabó un bayón, a Filia de Oxico Brito. Sofia de Chico Brito, pai de oito filhos maior, nascido em Baturité, criado a carne de sol. Sete homens e eu mulher, oito filhos pra criar, sete homens pra peixer e a mulher pra se casar. Dos oito filhos do velho, fez casamento e cinco já procriou. Só eu é que tô sobrando. Na certa Deus se enganou. Acabo me apilolando, porque meu caso é casar. E caso de qualquer jeito, caso interno militar. Sofia de Chico Brito, pai de oito filhos maior, nascido em Baturité, criado a carne de sol. Sete homens e eu mulher, oito filhos pra criar, sete homens pra peixer e a mulher pra se casar. De tanto piscar os olhos, já tô ficando zaroia. De tanto chamar com a mão, nas mãos já tenho até boia. Já fiz 200 novenas, já me cansei de rezar. Meus cotovelos tá inchado e no portão de bruçar. E caso de qualquer jeito, caso interno. Oito filhos do velho, tem sete que se casou. Os homens fez casamento e cinco já procriou. Só eu é que tô sobrando. Na certa Deus se enganou. Acabo me abilolando, porque meu caso é casar. E caso de qualquer jeito, caso interno militar. Sofia de Chico Brito, pai de oito filhos maior, nascido em Baturité, criado a carne de sol. Sete homens e eu mulher, oito filhos pra criar, sete homens pra peixer e a mulher pra se casar. Se eu soubesse aonde mora a tal felicidade, certamente eu já estava lá. Se eu soubesse aonde está, quem é que vende e qual o preço, eu comprava já. Se eu soubesse aonde mora a tal felicidade, certamente eu já estava lá. Se eu soubesse aonde está, quem é que vende e qual o preço, eu comprava já. Eu preciso de alguém que ensine, porque eu não sei aonde está. A felicidade é difícil, mas um dia eu posso encontrar. A felicidade é difícil, mas um dia eu posso encontrar. Se eu soubesse aonde mora, mora a tal de felicidade, certamente eu já estava lá. Se eu soubesse aonde está, quem é que vende e qual o preço, eu comprava já. Se eu soubesse aonde mora a tal felicidade, certamente eu já estava lá. Se eu soubesse aonde está, quem é que vende e qual o preço, eu comprava já. Se eu soubesse soubesse aonde morar, tal de felicidade, certamente eu já estava lá. Se eu soubesse aonde está, quem é que vende e qual o preço, eu comprava já. Se eu soubesse aonde mora a tal felicidade, certamente eu já estava lá. Se eu soubesse aonde está, quem é que vende e qual o preço, eu comprava já. Eso era José Becerra, A Felicidade. Y ahora pasamos a una grabación de 1952, Mario Genari Filho, Tají. Acá la negra dice que esa canción, que no sé cómo la escuchaste vos, negra, desde el 52, dice que bailaba de chiquita esa canción. Todo puede ser. Ahora vamos a escuchar Delicado, se llama la canción, y es Osvaldo Norton, un músico argentino, director de orquesta. Su primera grabación es de 1941 y era en el momento que tocaban las orquestas en las confiterías. Y por ejemplo, tocaban la Confitería Ideal, en la Richmond y después, más tarde, en Gong. Osvaldo Norton, escuchemos. Thank you. Ainda minha filha é linda, eu sou pai também, eu dirijo bem. São Cristóvão comigo sempre vem, sua imagem meu carro sempre tem. São Cristóvão comigo sempre vem, sua imagem meu carro sempre tem. Oh, atravessam na frente dos carros que vêm, não olham, não têm cuidados ainda. Minha filha é linda, eu sou pai também, eu dirijo bem. São Cristóvão comigo sempre vem, sua imagem meu carro sempre tem. São Cristóvão comigo sempre vem, sua imagem meu carro sempre tem. Gosto de dizer que sou chofer de caminhão, chofer de praça e lotação. Dirijo com o coração, eu valorizo a profissão, eu facilito a condução. E não é só neste baião, seguro sempre a direção, como se fosse um avião. Mas não vou não, exagero não. Eso fue Bayon du Chofer, Trio Nagaon. Ahora nos escucharon una canción que me encantó el título. Se llama Alegría para qué. Os calculas du Bayon. Alegría, alegría, para qué alegría. Que vos chora que es mejor. Alegría, alegría, para qué alegría. Eu vou chorar que é melhor. Ela que eu tanto queria partiu, ai meu Deus, que dó. Como é que eu posso sorrir? Como é que eu vou me alegrar? Se a tristeza permitir, saudades não vai deixar. Eu vou chorar que é melhor. Não fale de mim quem falar. Ela não voltará mais, foi, levou minha paz. Eu preciso chorar. Alegria, alegria, pra que alegria? Eu vou chorar que é melhor. Alegria, alegria, pra que alegria? Eu

Severina Chique Chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Vagamela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. É na boutique dela. É na boutique dela. É na boutique dela. É na boutique dela. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém queria lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em lida trambique, Pedro quer lhe paquerar. É na boutique dela, viu? É na boutique dela. É na boutique dela. É na boutique dela. A Severina não dá confiança, Pedro. Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro Caroço é insistente, não desiste. Na vantagem ele persiste, finge que se apaixonou. É na boutique dela. É na boutique dela, viu? É na boutique dela, viu? É na boutique dela. Severina, minha filha, não vá na onda de Pedro. Olha, ele só tem interesse em você, sabe por quê? Porque você tem uma boutique, minha filha. Agora você querendo um sócio? Olha aqui seu papá. Ai. Passa lá, Severina, ela tá tão mocinha agora. Meu Deus. Tchau. Quem não conhece Severina Chique Chique, que mudou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Vagamela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. É na boutique dela. Eu vi falar que é na boutique dela. É na boutique dela, viu? É na boutique dela. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em lida trambique, Pedro quer lhe paquerar, bicho. É na boutique dela. É na boutique dela. É na boutique dela, viu? É na boutique dela. Ô, Severina, como é? Resolve, minha filha. Se quiser, chifrada dessa cabra, meu amigo, é um perigo, faz a gente bodejar. Ô Zé, segura a cabra, ô Zé, segura a cabra, ô Zé, segura a cabra que ela gosta de chifrar. Uma chifrada dessa cabra, meu amigo, é um perigo, faz a gente bodejar. Só quem aguenta o chifre dessa cabra é o bode. Ele tem couro duro, por isso ele pode. Ele pode levar chifrada a hora que quiser. Ele é o marido dela e ela é sua mulher. Chifrada dessa cabra, meu amigo, é um perigo e faz a gente bodejar. Ô Zé, segura a cabra, ô Zé, segura a cabra, ô Zé, segura a cabra que ela gosta de chifrar. Uma chifrada dessa cabra, meu amigo, é um perigo, faz a gente bodejar. Só quem aguenta o chifre dessa cabra é o bode. Ele tem couro duro, por isso ele pode. Ele pode levar chifrada a hora que quiser. Ele é o marido dela e ela é sua mulher. Chifrada, ai dessa cabra, meu amigo, é um perigo, ai faz a gente bodejar. Ô Zé, segura a cabra, ô Zé, segura a cabra, Zé, segura a cabra que ela gosta de chifrar. Uma chifrada dessa cabra, meu amigo, é um perigo, faz a gente bodejar. Bode faz de chiqueiro, fedorento pra danar, e é por isso que a cabra tem prazer de lhe chifrar. Bode faz de chiqueiro, fedorento pra danar, e é por isso que a cabra tem prazer de lhe chifrar. Ô bode faz de chiqueiro, fedorento pra danar, e é por isso que a cabra tem prazer de lhe chifrar. Bode faz de chiqueiro, fedorento pra danar. danar. É por isso que a cabra tem prazer de lixir pra bode, faz chiqueiro, fedorento pra danar. É por isso que a cabra tem prazer de lixir pra bode, faz chiqueiro, fedorento pra danar. Escuchamos otra de Genival La Cerda, Segura Cabra, anterior del 77. Nadie me contestó a ver quién era la cantante que decía Severina Shiki Shiki y la cantaba Marisa Monchi. En breve, próximo mes capaz que hago el especial de Marisa Monchi, si les gusta, ¿no? Ahora vamos a escuchar una grabación del 2020, es Anastasia con Chico César y Joaquín Almeida, Veña Logo. Enrolo não, chega. Venha logo, sua demora tá me consumindo. O meu desejo não está dormindo, pelo contrário, ele está em brasa. Venha logo, minha cabeça tá muito agitada e a minha alma tá louca, tarada. E só você pode acalmar. Chegue chegando, toque a campainha, que eu vou correndo abrir pra você. Coração batendo, me desmanchando, louco pra amar, pedindo prazer. Me abrace, me beije, me faça carinho. Me pegue no colo, me leve pro ninho. Ah, não perca tempo, venha me amar, que eu tenho muito, muito amor pra dar. Eu quero dar o meu amor. Venha logo, por favor, meu amor é teu. Eu quero dar o meu amor. Traga festa, fogo e flor, como prometeu. Venha logo, sua demora tá me consumindo. O meu desejo não está dormindo, pelo contrário, ele está em brasa. Venha logo, minha cabeça tá muito agitada e a minha alma tá louca, tarada. E só você pode acalmar. Chego chegando, toque a campainha, que eu vou correndo abrir pra você. Meu coração batendo, me desmanchando, louco pra amar, pedindo prazer. Me abrace, me beije, me faça carinho. Me pegue no colo, me leve pro ninho. Ah, não perca tempo, venha me amar, que eu tenho muito, muito amor pra dar. Eu quero dar o meu amor. Venha logo, por favor, meu amor é teu. Eu quero dar o meu amor. Traga festa, fogo e flor, como prometeu. Eu quero dar o meu amor. Venha logo, por favor, meu amor é teu. Eu quero dar o meu amor. Traga festa, fogo e flor, como prometeu. We'll be right back. Esquindi, esquindi, nasceu lá no meu sertão, na dança daquela gente do tempo de Lampião. E com pouco tempo esquindi desapareceu, por todos foi esquecido, parece até que morreu. Esquindi, esquindi, seu moço, esquindi, cadê? Seu moço, entre na dança que logo seu moço vê. Esquindi, esquindi, seu moço, esquindi, cadê? Para o seu torrão, porque ele é patrimônio do povo do seu sertão. Hoje o nordestino balança o seu cansar, alegre ele canta e dança por ver Esquindi voltar. Esquindi, Esquindi, seu moço, Esquindi, cadê? Seu moço, entre na dança que logo seu moço vê. Esquindi, Esquindi, seu moço, Esquindi, cadê? Seu moço, entre na dança que logo. Eso fue A Danza do Esquindi, Joana Angélica, del año 1979. Volvemos al año 2020 y es Sérgio do Forró, Eu Tenho Pena de Mujer y de Deixar o Mundo. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de deixar a minha terra, o meu velho pé de serra e as brincadeiras de lá. Um pé de trapiá, água fresca na quartinha e um forró na lagoinha e um badoque de caçar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de deixar as vaquejadas, pega de boi cavocada, cavalo bom de laçar. Eu deixar de aboiar, é meu desgosto profundo. Depois que eu deixar o mundo, ele pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Você bem sabe, meu benzinho, que te amo e fico sempre nos planos de poder te namorar. O nosso amor, ele é puro, é verdadeiro, portanto não tem segredo, a gente pode se casar. Amor, onde você está? Amor, por que não vem pra mim? Amor, volta logo, meu benzinho. Amor, não me deixa assim. Amor, onde você está? Amor.

macumba, feitiço, alguém me botou. Não posso com isso, me ajude, Xangô. Macumba, feitiço, alguém me botou. Não posso com isso, me ajude, Xangô. Foi tanto banzé no terreiro que até pai de santo correndo chegou. Foi tanto banzé no terreiro que até pai de santo correndo chegou. Ô luzes de Albunilê, ô luzes de Albunagô, mas limpa meu corpo machado, Xangô, e tira teu fio da dor. Ô luzes de Albunilê, ô luzes de Albunagô, mas limpa meu corpo machado, Xangô, e tira teu fio da dor. Xangô, pra livrar-me das penas de um mal de amor. Foi fazer uma pressa, meu pai Xangô, pra livrar-me das penas de um mal de amor. Macumba, feitiço, alguém me botou. Não posso com isso, me ajude, Xangô. Macumba, feitiço, alguém me botou. Não posso com isso, me ajude, Xangô. Foi tanto banzé no terreiro que até pai de santo correndo chegou. Foi tanto banzé no terreiro que até pai de santo correndo chegou. Ô luzes de Albondilê, ô luzes de Albunagô, mas limpa meu corpo manchado, Xangô, e tira teu fio da dor. Ô luzes de Albondilê, ô luzes de Albunagô, mas limpa meu corpo manchado, Xangô, e tira teu fio da dor. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Se você nunca pecou, mas você também é gente que faz parte deste mundo. Deste mundo tão imundo que não sei quem lameou. Eu não sei quem é bom, eu não sei quem é mau. Tudo é bom e nada presta neste mundo desigual. Eu não sei quem é bom, eu não sei quem é mau. Tudo é bom e nada presta neste mundo desigual. Agora mesmo eu vou cuidar da minha gente, que precisa urgentemente da minha presença. Me dá licença que eu vou sair. Não tenho tempo de argumentar. Se eu pequei, se errei, se fiz mal, é muito natural, Deus há de me perdoar. Eu não sei quem é bom, eu não sei quem é mal. Tudo é bom e nada presta neste mundo desigual. Eu não sei quem é bom, eu não sei quem é mal. Tudo é bom e nada presta neste mundo desigual. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Se você nunca pecou, mas você também é gente que faz parte deste mundo. Deste mundo tão imundo que não sei quem lameou. Eu não sei quem é bom, eu não sei quem é mau. Tudo é bom e nada presta neste mundo desigual. Eu não sei quem é bom. H Machete tiene auspiciantes. Restaurante Buen Gusto. Lo de Adrián con la comida que a vos te gusta. Pizza, ravioles, empanadas, lomitos. El número de delivery es 653034, 653034, pueden ir a comer también ahí, que es muy amable la atención. La forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, más barato que en Dolores. Alimentos para los bichos, fardos, alpargatas, a media cuadra de la Plaza de Villa de las Rosas. Todos los mediodías se prende el fuego, ¿saben dónde? En Don Pollo Parry Pollo, acá en San Javier. Hay papas fritas, verduras asadas, empanadas. Y acá la negra Marri dice, bueno, ¿para qué termino, negra? No me interrumpa. 3544-302096 es el número para Don Pollo. 302096. La negra Marri dice que ni la vela los espera para comer, que está Namarri Restaurant. Ahí se come de todo, pescado, pero de la puta madre, así, pero serio, recién pescado. Y con la buena onda de la negra, siempre que nos hace el aguante. Tenemos un par de cositas para anunciarles. El 8M este domingo, paro internacional transfeminista, antifascista, antirracista. No se suspende por lluvia. Es este domingo a las 15 horas en la Plaza de las Rosas. Esta noche mismo está en el DEC Marcos Ceballos. Pueden ir a escucharlo ahí en el DEC acá. En San Javier está la negra, seguro laburando y cocinando algo riquísimo. Saludamos. Y el 4 de abril son los 25 años de la caravana de Mi Pueblo, es el aniversario. Va a estar bueno, reserven esa fecha, 4 de abril. No me quiero olvidar de saludar a Susana, que está en Buenos Aires, mandándole un beso grande. Vamos a escuchar dos temitas más. Zico Bizerra, Joaquina Gonzaga, Toró de Alegría. Boa nova que hoje corre na cidade, vai chover felicidade, alegria trovejar. Eu vou vexado, bota o pote no terreiro, aguardar o aguaceiro, começou a relampejar. O Santo Zé, esse março 19, acabou, chove no chove, mandou chuva pro sertão. Muito valeu ter debulhado meu rosário, procissão com seu vigário, promessa joei no chão. Vou me molhar todinho, vou me molhar, vou me molhar todinho. Se a chuva é de felicidade, pode chover à vontade, toró de alegria sobre mim. Pode vem cá me ajude, quero encher o meu açude, depois me molha todinho. Enquanto as nuvens choravam as lágrimas de seu chuvisco, o trovão rei pipocava, o relâmpago faiscava, acendendo um fogaréu, a gente viu o curisco como as facas de fogo rasgando o bucho do céu. Não é serena, é chuva, muita é tempestade, água em quantidade chegando pra me alegrar. Chuva de tarde, de noite, a toda hora, chuva que só vai-se embora depois de me aguar. E todo pingo que cair será guardado, tem goteira no telhado, vasilha pra parar. É tromba d'água, promessa de sortimento, 5.000 quilos de vento pra essa chuva espalhar. Vou me molhar todinho, vou me molhar todinho. Se a chuva é de felicidade, pode chover à vontade, toró de alegria sobre mim. Vou me molhar todinho, vou me molhar. Meu padre, vem cá me ajude, quer encher o meu açude, depois me molha todinho. Eso fue Zico Bizerra. Nos vamos a despedir con una canción que le gusta mucho a Kinetti, que los vamos a saludar. Y le decimos buenas noches a todos nuestros oyentes con Sergio Méndez. Gracias, Chato. Magalena. Vem, Magalena, Rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, Magalena, Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. alegria de Coió é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.